2, 3 e... Não sabia mais como era, um sorriso no espelho, com um passo mais perfeito que eu aprendi. Minha janela está aberta, apesar da chuva que cai, mas não molha mais.